vou falar pro seu seguinte. Se você tá incomodado com meu som, monta mais forte e bota de ré. Se volta de ré, eu vou te abafar. Se volta de ré, eu vou te abafar. Na frente do meu som, você não vai tocar. Na frente do meu som, você não vai tocar. Se você tá incomodado com meu som, monta mais forte e bota de ré. Se volta de ré, eu vou te esculachar. Se volta de ré, eu vou te abafar. Na frente do meu som, não vou deixar você tocar. Na frente do meu som, não vou deixar você tocar. DJ Pau, o comando MC Douglas tá na voz. Aqui quem manda é nós, aqui quem manda é nós. DJ Pau, solta o grave, MC Douglas tá na voz. DJ Pau, solta o grave. Na frente do meu sol, você não vai tocar. Oh, vaza daqui, some daqui. Você foi abafado e nossa cara eu vou rir. Vaza daqui, some daqui. Você foi abafado e da sua cara eu vou rir. DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG. Tamo sacudindo todo, fazendo.